confraria foi fundada, houve o Medronho passou a ter, não só pela influência da confraria, mas também, mas passou a ter bastante mais protagonismo público e tem havido uma série de investimentos na produção de Medronho aqui na nossa região da Beira Serra. É muito agradável, não é? Perceber que conseguimos trazer para a região esses investimentos. Não é? Medronho é uma árvore autóctone daqui da nossa região e também de grande parte de Portugal. Há regiões onde não há medronheiro, mas aqui na nossa região temos muito medronheiro e queremos continuar a aumentar. Até porque o medronheiro, como sendo uma árvore autóctone, é muito importante para a biodiversidade e para a conservação da natureza e até para a paisagem. Ficamos muito felizes quando vemos que há um interesse pelo medronheiro, até que também como planta ornamental. Há pessoas que plantam os medronheiros, que é uma planta bonita, em jardins, e portanto toda esta apetência e este interesse pelo medronheiro vai de encontro aos objetivos que nós traçámos para a confraria, que era trazer o medronheiro para a praça pública e divulgá-lo e defendê-lo.